por nos ensinar a nunca desistir e sempre ter fé em Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querida. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto, Lucas 19, 41, 44. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também conhecesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não me falha a memória, os santos evangelhos falam que duas vezes Jesus chorou. Lembra? Quando? Primeira, quando o que mais é conhecido, quando Lázaro morreu, seu amigo. E a segunda vez ele chora quando olha para Jerusalém, a cidade, a Sião. E ele chora por quê? Pela dureza do coração, pela indiferença aos seus ensinamentos. Chora porque sabe que, devido à desobediência a Deus, às vaidades pessoais, não ficará pedra sobre pedra. Senhor, que nós entendamos o apelo de conversão, que nós compreendamos a necessidade de mudança, que nós compreendamos, Senhor, que é tempo de transformação. Senhor Jesus misericordioso, são milhares e milhares de pessoas que neste momento estão rezando. Olhe as necessidades, olhe as queixas, escute os clamores, atenda aos pedidos. Segurança encontro em ti, apoiado em tuas mãos, não vou cair. Aliança eterna pelo teu sangue, meu pecado em ti é perdoado. Meu coração confiante pra cantar teu louvor. Minhas quedas não são nada perto do teu amor. Nada vai separar teu amor. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada pode me afastar. Nada pode me afastar de Deus. Tudo posso em ti, Senhor. Está escutando? É para você. Põe isso no teu coração nessa hora da misericórdia. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Tudo posso vencer. filhos e filhas. Vamos pedir a bênção de Deus. Pegue, por favor, a água, as fotos e as roupas e reze comigo. Jesus misericordioso, nada vai me separar do teu amor. E é por isso, Senhor, que eu peço, humildemente, mas com confiança, Jesus, desse teu lado aberto, faça que esse raio curativo recaia sobre essas roupas, sobre as fotos de família, que o teu Espírito Santo paire sobre esta água abençoando. E olha, beba dessa água, dê aos seus familiares. Abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.